gigante do mundo penado, vaga tangido, brada gemidos, sai derradeiro, vivente a voar. Cordilheiras passadas na vida, vai, cai, cansa distante, neste rasante, longe dos montes, ser coração no latejo final, no abismo da fera faminta, treme a terra e perde a paz. Vai com dor, cai com dor, cai com dor. Seca o gigante do mundo penado, vaga tangido, brada gemidos, sai derradeiro, vivente a voar. Cordilheiras passadas na vida, vai, cai, cansa distante, neste rasante, longe dos montes, ser coração no latejo final.